Eu queria dividir com vocês um momento que foi muito especial para mim. E olha quem está chegando aqui para dar um zoom para vocês aí, turma. Zoom, você não sabe o que você soma para a gente. Que é isso? O que você faz e representa, aquilo que você sabe fazer e representa muito bem, você valoriza a gente. Não só eu, você valoriza nós, a cultura. Não é bacana, Zoom? E você é a continuidade de tudo isso. Nós já viemos seguindo outros que já se foram. Sim. E aí nós estamos no meio do caminho e vocês estão aí com seguindo força. Vocês, não, com força. Vamos vamos. Com força. Sim. E levando a cultura mais adiante. Amigo! Aí um zoom aí, companheiro. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. A sanfona chora bonita aqui. Esse é um exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou braços e beijou-me com emoção. Mais um. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. Vamos cantar com o Zé. Simbora, vai. Coisa linda. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Como é triste acordar e não viver.